Em Oliveira do Hospital, nos últimos dias, desde a última conferência que eu dei, não há alterações, porque existem, continuam a existir, 14 casos positivos. Há só uma nota, na minha opinião, muito positiva, que é não terem aparecido nestes dias, e naturalmente poderão aparecer, é uma coisa que não podemos estar aqui a pensar que amanhã não vamos ter um ou outro caso positivo, não vale a pena, desenganem-se as pessoas todos que devemos ter continuar a ter alguns cuidados, sobretudo do isolamento social. E há uma coisa positiva, é que os nossos casos em Oliveira do Hospital, nenhum ainda teve uma gravidade muito grande, isto é, as pessoas tinham sintomas, ou uma ou duas pessoas tiveram sintomas, mas muitos sintomas ligeiros, tosse, uma tosse, ligeiramente febre, mas muito pouco, e por isso já passaram todas essas fases. Mas, mais importante ainda, é que neste momento poderemos estar à beira de ter pelo menos quatro pessoas curadas, isto é, acabaram de fazer um teste que deu negativo. Quatro pessoas que estavam infectadas fizeram o teste de despiste, deu negativo, terão que fazer outro teste agora no prazo de 48 horas e só após disso é que as pessoas, se voltarem a ter negativo, ficarão então curadas, aquilo que teoricamente é curado. E por isso aquilo que se está a fazer, continuamos a fazer um trabalho de sinalização, como percebemos, tivemos aqui uma cadeia de transmissão. Temos um foco identificado que ainda não conseguimos identificar a cadeia de transmissão, ainda não percebemos como é que ela apareceu. O meu Gabinete de Proteção Civil, o Gabinete do Covid-19, está a trabalhar, tem trabalhado em parceria com a Senhora Delegada de Saúde, com o Centro de Saúde, e aquilo que me apraz registar é que gostaria de continuar com estes números e também, como sabem, sem nenhuma morte até agora, que é muito importante para nós em termos de defendermos as vidas das nossas populações e, sobretudo, as pessoas que estão mais expostas, que são aquelas que estão nas IPSS, que estão nos lares, que estão no Hospital da Fada, que estão muito mais fragilizados, ou na Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Todos esses casos são casos que nos preocupam, mas com uma boa organização, e também quero deixar aqui uma palavra para as IPSS e para o Hospital e para a Santa Casa, porque tem havido uma boa organização. Houve planos de contingências feitos muito antes de termos qualquer sintoma em Oliveira do Hospital. Não dependíamos de nós como um problema que nos afeta, que é o problema dos que fazem hemodiálise. Houve um problema no centro em Mangualde e que nos preocupou bastante e que se conseguimos passar sem casos positivos até agora. Isto seria o ideal. Eu diria que em Oliveira do Hospital ainda não houve pico. A minha opinião pessoal é que neste momento em Oliveira do Hospital não houve pico e há a possibilidade de termos um pico muito maior, e por isso é que temos pavilhões, eu não quero ser alarmista de modo nenhum. Eu acredito que há a possibilidade agora da possibilidade do alargamento, do confinamento, vai ter algumas regras. Como sabem, o estado de emergência acaba, eu acredito que vai acabar, e por isso, e isso poderá nos levar a uma maior liberdade, mas todos devemos ter que ter consciência, como dizia o Sr. Ministro da Ciência ontem, daqui a um ano e meio ainda estarão casos a aparecer nos vossos concelhos. Estarão palavras do Sr. Ministro da Ciência, e por isso aquilo que eu acho é que nós não tivemos nenhuma pandemia ainda no concelho, mas, na minha opinião, por isso devemos continuar com todas estas cautelas. Se nós tivermos estas cautelas, seria bom que começássemos agora a baixar os nossos números com estes dos curados, seria bom, mas como eu disse, não se pode tirar o pé do travão, e devemos ter cuidados, e também todos temos, a atividade económica é fundamental. Nós não podemos estar muito mais tempo também sem atividade económica, porque senão as pessoas morreriam à fome. De qualquer maneira, como eu disse, é preciso uma nova readaptação e uma nova reorganização nos serviços. Eu daria aqui um exemplo: uma fábrica de confecções que neste momento faz material cirúrgico e que outras duas vão começar a fazer também material cirúrgico, mais duas fábricas de uma reunião que eu tive com os têxteis, readaptaram-se de maneira diferente. Está essa empresa, que está com 137 trabalhadores neste momento a trabalhar, está com 3 turnos. Isto para quê? Para dar espaço entre as pessoas e depois todas estas cautelas. Esta semana tive uma reunião com os empresários têxteis, não com todos, faltou uma pessoa de uma empresa. Tem havido contactos até neste momento de disponibilidade de ofertas de empresas portuguesas, até de uma empresa portuguesa do Norte que tem contratos com o governo francês e que ofereceu aqui possibilidade de trabalho às nossas empresas. Eu tive, por videoconferência, tive essa reunião onde estivemos a trabalhar isso e onde conversámos sobre as potencialidades de rentabilidade também das próprias, até porque há uma linha de financiamento de quadro comunitário que tem 80% com participação a fundo perdido, com, e pode chegar a ter mais 15% se atingirem determinados objetivos, pode ser 95% para remodelarem, por exemplo, uma linha dessas, em vez de estarem a remodelar as linhas todas, remodelar uma linha para esta parte da, das máscaras, das batas, de tudo aquilo que é material cirúrgico para venda. Nós temos aqui um grande potencial. Neste momento, poderíamos perceber que temos aqui um grande potencial em termos. A Azur Ibérica foi a que deu o ponto de partida, o seu empresário, fez trabalhos aqui, mostrou uma grande disponibilidade, está a certificar através do CITEV, estão a certificar, mas como eu disse, até há empresas maiores que neste momento não têm capacidade para os contratos que têm, que fizeram e que procuraram a livrar do hospital, e por isso estamos aqui a trabalhar todos em conjunto, como outras as pequenas empresas também vão ter regras diferentes, mas não tenho dúvidas nenhumas que isto irá funcionar de maneira diferente e vai demorar muito tempo até voltarmos à nossa normalidade antiga, mas acredito que poderemos também, com algum cuidado, poderemos pôr Oliveira também a funcionar, ajudando estas famílias, estas pequenas empresas que precisam dos seus rendimentos. Há algumas empresas que já podem estar, mas outras, como eu disse, é natural que agora em maio, quando estive com mais calma, estudando como é que se deve fazer. Isso é fundamental. Isso vai ser fundamental. E defendendo os mais idosos, tendo muito cuidado com os lares, que estão a trabalhar em espelho, com equipes, fazendo testes. A Câmara Municipal disponibilizará às suas IPSS testes para fazerem as equipes que vão entrar numa semana e depois já às outras equipes que vão entrar noutra. Isto será um trabalho também muito conjunto que nós vamos fazer, porque nós sabemos que os idosos e quem tem doenças que são muito mais afetadas, e o perigo de morrer é muito maior. E por isso eu acho que nós vamos conseguir, vamos demorar. Eu esta semana também tomarei algumas medidas. A Câmara Municipal já deu um sinal que funcionou bem. A abertura de mercado na sexta-feira, entre as 9 e a 1 hora, os sinais foram positivos, as pessoas venderam tudo. Também é verdade que eram só 4 vendedores que lá estiveram, mas houve, com regras, poderemos voltar aqui. Eu penso que esta semana farei reuniões e analisaremos, e também no impacto e nas leis do país, porque nós temos que respeitar as leis do país. Por isso eu penso que haverá aqui dias de transformação também em Oliveira do Hospital, tal como vai acontecer no país.